paz do Senhor. A mensagem de hoje é um alerta para todos, mas principalmente aos homens casados. A sabedoria diz no livro de Eclesiastes, capítulos 20 e 26, o seguinte: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Jesus, ele perdoa o nosso pecado e pede que andemos em espírito para não sermos pecadores. Mas o homem casado, principalmente o cristão, que não honra a esposa que Deus lhe deu, ele se torna um pecador e cai num grande risco, diz o versículo 26. Ele acaba caindo nas mãos de uma mulher estranha, cujo coração é rede e as mãos são grilhões. Isso é pior, é mais amargo do que a morte. O homem bom, Deus livra dessa mulher estranha, mas o pecador fatalmente cai nas mãos dela. Honre as suas esposas, meus amigos e meus irmãos. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.